Portal do Arrocha. De legenda pra um filme que ninguém vai ver. Nosso lance é só nosso, deixa quieto entre eu e você. Não precisa de plateia se o jogo ainda é eu e você. O que a boca não fala, o olho do povo também não vê. O nosso amor é louco, conexão de cor, sentimento sem pressa. Bandoleiro no dedo é passado, mas eu não tô preparado pra esta conversa. Eu queria pegar uma foto nossa e postar no outdoor. Lá no sigilinho é melhor, lá no sigilinho é melhor. Eu queria juntar nosso e postar na rede só. Lá no sigilinho é melhor, lá no sigilinho é melhor. Vai, Diogo! De legenda pra um filme que ninguém vai ver. Nosso lance é só nosso, deixa quieto entre eu e você. Não precisa de plateia se o show que na real e você. O que a boca não fala, o olho do povo também não vê. O nosso amor é louco, conexão de cor, sentimento sem pressa. Bandolê no dedo é passado, mas foto nosso e pulsar no outdoor. Lá no sigilinho é melhor, lá no sigilinho é melhor. Eu queria juntar nosso e pulsar na rede só. Lá no sigilinho é melhor, lá no sigilinho é melhor.